bom som pra firmar com a rapá que tem bom coração, que vai no frevo, na paz de Boreste, tá chapadão de som. Se pá, até amanhece, o gravão estremece, é a camiseta treme, incomoda os vizinhos, uou, uou, até a PM, mas não pega nada, só a rapaziada ouvindo um sonzão de boa de quebrada. Já bateu a lombra, mas a casa não caiu, não precisou de droga, só o sonzão que ouviu. Agora sabe de que eu tô lombrado, sonzão da Smurf já me deixou chapado. Chapa cabeça, chapa chapa com o som. Chapa cabeça, chapa chapa com o som. Chapa cabeça, chapa chapa com o som. Chapa cabeça com o rap do bom. Chapa cabeça, chapa chapa com o som. Chapa cabeça, chapa chapa com o som. Chapa cabeça, chapa chapa com o som. Chapa cabeça com o rap do bom. Qual que é, nós que tá chegando aqui pra chapar? Curtindo um bom som na favela é o que há. O paredão no salão faz o chão tremer. Os cara preta no sapão faz os boy correr. Mó satisfação em tá com os irmãos, tudo junto e misturado numa só função. Já tô chapado, a cuca trincou, mas aí foi desses graves que a cabeça alucinou. Nem dá pra parar, rapaz, de se mexer. Estilo balozão, vou chapar, pode crer. Nem dá pra parar, rapaz, de se mexer. Estilo balozão, vou chapar, pode crer. Chapa cabeça, chapa, chapa com o som. Chapa cabeça, chapa, chapa com o som. Chapa cabeça, chapa, chapa com o som. Chapa cabeça com o rap do bom. Chapa cabeça, chapa, chapa com o som. Chapa cabeça, chapa, chapa com o som. Chapa cabeça, chapa, chapa com o som. Chapa cabeça com o rap do bom. Já prepara os bonezão, todo estilosão. Hoje tem baile do som mix, já liguei os irmãos. Só os funções, os correria tá ligado. Sem baseado é de som que eu tô chapado. Chama os irmãozinhos pra cá, intima as mina dançar. Que hoje eu vim foi pra curtir, que hoje eu vim foi pra dançar. Então põe aquele som que o baile vira. DJ Nelson Ramos toca fogo na pista. Quero ver dançar pra cá, quero ver dançar pra lá. Joga a mão pra cima e muita fé em Jeová. Já me liguei que a Bright é passado. Hoje só de som que eu vou ficar chapado. Chapa cabeça, chapa chapa com o som. Chapa cabeça, chapa chapa com o som. Chapa cabeça, chapa chapa.